pra todo lado, pressão pra todo lado, é pressão pra todo lado. Gaia Sound. Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Alô, Mel! E olha as garra, ninguém segura. Olha o ataque da fera, sai da frente senão derruba, olha a fera. Vai, mãos pro alto, você tá correndo risco, o território tá dominado. Vai, manda a Sayag, manda Joãozinho, DJ Gargaminha, deixa no escurinho. A fera tá demais, segura DJ Bryce, sai correndo, sai da frente, a fera tá vindo no gás. Vai! É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, é pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. É DJ Melry! DJ Melry na produção, MC Dourado na voz, é nóis, moro? Quando o DJ é Gaia Sound, a brutalidade do som do Pará. É DJ Melly, o exemplo de DJ mulher do Pará. Gaia Sound. Incrível Gaia Sound. Incrível Gaia Sound. Pelo teu amor. Love J. Sander. É o Gaia Sound. Quando me lembro do teu beijo, bate saudade. Um desespero não dá mais. Não dá mais. Chegou pra pirar a sua cabeça. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga, quem em breve eu Você não sai da minha cabeça. Não sai da minha Gaia Sauda. Você não sai da minha cabeça. Incrível Gaia Sound. Incrível Gaia Sound. Um projeto de som com alta definição sonora, usado pelas maiores empresas de sonorização do Brasil e do mundo. Demorei um, dois, três, muitos anos pra perceber que tudo que eu preciso é você. Eu inventei meus sonhos, fiz muitas viagens, buscando milagres quando a solução era você. Eu inventei meus sonhos, buscando respostas longe de mim, quando a solução era você. Mas esse amor Gaia Sound. Você não sai da minha cabeça. Incrível Gaia Sound. Você não sai da minha cabeça. Na. Família Caldo de Aranha, seguidores do Incrível Gaia Sound. DJ Sander nas produções. A melhor produção em áudio pra você. Mas esse amor tatuado no meu peito, nem o tempo apaga. Mas esse amor tatuado no meu peito, nem o vento desaba. Você não sai da minha cabeça. Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu faço, fuma, fuma. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu baseado, fuma, fuma. Não encosta no meu baseado, não encosta no meu baseado, fuma, fuma. Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu faço, fuma, fuma. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu baseado, fuma, fuma. Não encosta no meu baseado, não encosta no meu baseado. Só surubinha de leve, surubinha de leve, que essa mina maluca. A bebida depois tá que fica, mas já botou na rua. Só surubinha de leve, essa mina maluca. A bebida depois tá que fica, mas já botou na rua. A bebida depois tá que fica, mas a bebida depois tá que fica. A bebida depois tá que fica, mas já botou na rua. O tipo do que é esse aqui, ó. Pega a visão, pega a visão. O tipo do som que é esse aqui, ó. Aquele pique, ó. Só surubinha de leve, que essa mina maluca. A bebida depois tá que fica, mas já botou na rua. Só surubinha de leve, que essa mina maluca. Mais na botona na rua, cabelinho depois da fita, mais na botona na rua, cabelinho depois da fita, mais na botona na rua. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. É o Zelminho que tá mandando, manda, chama, é o Diguinho que tá mandando, manda, chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra, pode vir sem dinheiro, chama, traz uma malandra aí, brota com roca chuca, brota com roca chuca, mais tarde tem ferro, hoje vai rolar suruba. Só surubinha de leve, que essa mina maluca. A bebida depois tá que fica, mas já botou na rua. Só surubinha de leve, essa mina maluca. A bebida depois tá que fica, mas já botou na rua. Gaia Sound, Gaia.

pararam pra reparar? Estão ouvindo esse som? Pulsando seco no ar, merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem usinas, motores para ouvirmos bater. Gaia Sound. DJ Marcos Cauê. Estão ouvindo esse produzindo som. O que você gosta de ouvir. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Pulsando seco no ar, merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem usinas, motores para ouvirmos bater. Incrível Gaia Sound, a brutalidade do som do Pará. Ah, fique à vontade. Gaia, Gaia, Gaia, Gaia. Ah, vem pro Pará que você vai gostar. Uhum. É o dourado na voz, representando o Pará. Eu vou tomar açaí, eu vou tomar tacacá. Eu vou tomar um banho de cheiro pra inveja não pegar. Ô Pará, vai parar. Vou apresentar pra você, estação das docas. Ver o peso, ver o rio, chega mais encosta. Na aparelhagem vamos dar um rolé. Em outubro tem o Círio e Nossa Senhora de Nazaré. Obrigado minha santa, eu só tenho a agradecer. Tenho fé que esse ano novamente eu vou vencer. Eu fico admirando essa cidade, as pessoas aqui, a receptividade. É o povo trabalhador e solidário. Sou o MC Dourado e represento esse estado. Então fique à vontade, vem nos visitar. Sinta-se à vontade em Belém do Pará. Eu disse fique à vontade em Belém do Pará. Vem pro Pará que você vai gostar. Lohan, qual é seu signo? Eu sou transariano. Aqui é incrível. Gaia Sound. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui, só tá no baile de patricinha, mas quer escutar mandela, né? Ó, aqui pra ela, ó. Aqui, e fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. Este é o DJ Lohan. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe incrível Gaia Sound. Gaia Sound. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão. Júnior Santorini. Fox e safadão, atrevido do Pará. Convoca várias novinhas, o bagulho vai endoidar. Felipe cobiçado, botando na pressão. Cai o mix detonando, ela gosta do safadão. E o Gabriel Saldi, tocando pra novinha. O Fernando Gaiato, que tá botando no clima. No Fox e safadão, vamos dar-lhe a tapinha. No Fox e safadão, vamos dar-lhe a tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha.

faz, hein? Que hoje no crocodilo vai ser rock doido. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o uísque do bom e o bagulho vai ser louco. Betinho playboy que tá pagando as bebidas, desce mais uísque, desce mais tequila. Até manda avisar que a festa vai ter outro dia. Bota mais uísque, bota mais tequila, pô, pô, pô, a champanhe estoura. Catuaba, cerveja e pioca, deixando o energético e vodka. Eu falei que o mundo dá voltas. DJ gordo, de impressão, pode aumentar o som, pode aumentar o som. DJ Patrese e Marlon Beat, pode aumentar o som, pode aumentar o som. A gente brigou. Incrível Gaia Sound. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Era o Gaia que vocês queriam. E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Então joga o popô. Então joga. Nas bandida, nas bandida, nas bandida, nas bandida. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. I got broads in Atlanta, she's with me in the family. Credit cards and scammers, hitting the licks in the valley. Olá, DJ Ricardo. Going like a Montana, and the killers and the hands. Legacies, final. Olá, DJ Agomix. Legacy, family, ways he live like a family. Going like a Montana, and the kids are in the land. Macy's. Drag it, drag it, set it up, drag it. Hang out the margin around it. The chopper go out to be grand. The nigga pull it, you grind it. Equipe Caldo de Aranha, seguidores do Gaia Sound. Gaia, Gaia. Administração Alberto Gaia.